mais é a vez de usar nosso instrumento, captar energias, transmiti-las a esse tempo. Que não compreendo, tento só questionar, pois quem escuta e fala menos tem mais pra acrescentar. Energia que paira no ar, poesia para o rap cantar. Aí a gente vê quem tá, zona leste que tá no ar. Oh, se liga só, cê chamou, eu vou dizer. Nossa história me inspirou no que sou e no que vai ser. Tem quem pede respeito e união, mas nunca procede no jeito e na relação. Ficar de marcação, João, não, não é comigo. Vou marcar minha presença intensa no que consigo. Surge certo perigo se não digo que estou errado, mas energia de quem tá do lado influencia o resultado. Fatos passados marcados na alma, combato mal olhado com trabalho e muita calma. Posso estar atrasado comparado a quem fez, até por em prática parte do que estudei. A lei é severa, mas era para ser justa. Busquei por uma inteira, não interessa quanto custa, mas na busca do erro alheio vejo o desejo de quem se cresce. Para, é feio, nós sabemos que fortalece. Bitoco no beat, zona leste, nós sabe quem fortalece. É a voz, é a vez, nosso ataque, invasão. Meu senhor que guiou e mostrou a direção, mas não para nunca não, na alternativa rara, falando e dando voz àquele que se cala. Energia que para no ar, poesia para o rap cantar. Aí a gente vê quem tá, zona leste que tá no ar. CL Audio, amigo, me inspiro e me dedico ao compromisso de passar essa mensagem e viver do que acredito. O caminho é difícil, mas eu já me acostumei. Com meus anjos armados, inimigos derrubei. Nas quebradas que passei, proclamei minha verdade. Fiz amigos, aliados que entenderam a mensagem. Rap sem massagem, uma guerra ao terror. Talento pros escolhidos, conflito pros falador. Firmou, é hip hop, negou. Produzido na ZL, pronto pros consumidor. São Lucas, Vila Diva, fazendo a conexão. Trombo meus aliados que tão na mesma missão. De sair no peão, pra cantar o nosso som. Boto fé, que o sonho vai virar sangue bom. Da oeste a sul, da leste a norte. Segura o coração, que a mensagem bate forte. Segura o coração, que a mensagem bate forte. Segura o coração, que a mensagem bate forte.